Adiante, sou Juliette. Prossiga. Agora 54 milhas, senhor. Tá na ponte da descida. No setor autorizado até 4 mil pés, ajuste no 017. 4 mil, no 017, Juliette. O Rio 5972, copia? Prossiga. Rio 5972, autorizado para o Galeão, nível de voo 320, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da Euleda Bridge, o transponder é o 5433, o controle em 120.8, conteja. Autorizado nível 320 para o Galeão, via Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita na saída da Euleda Bridge, 5433, transponder 1208, ao controle. Correto, Rio 5972, chama para acionamento, tropa 3. Chamarei para chamar, 5972. Azul 4209 para pushback, acionamento, posição 3. É o número 3 no setor, aguarde o 4209, expectativa de 5 minutos, ok? Tente 4209. De táxi, 25 a bordo, 3 horas e 52 minutos de autonomia, alternando Galeão, pronto. 25 a bordo, livre o táxi à direita, chama o ponto de espera para a decolagem então. Voo, perdão. À direita, chamada ponto de espera da 10 para a decolagem, voo 1074. O Avianca 6313, só confirmando, assim que o gol tiver liberado a retaguarda, está livre inicial, puxa para o táxi, o altímetro no 017. Eu vou no 074, aproximando ponto perdão, 0, pronto. 1074, está autorizado a linha decolada 10, vento de 10, 0 graus com 8 nós. Autorizado a linha decolada 10, gol no 074. M224 está aguardando na Alfa antes da Juliette, só para confirmar, após a pushback do táxi da aeronave da companhia, posição 301. Afirmativo, após o táxi da companhia, livre ingresso via Juliette para o 01. Sente, após o táxi da companhia, livre ingresso via Juliette para a posição 01, 6224, grato. O gol no 074, decolou 07, o controle em 120.8, boa noite. 208, boa noite no 074. Boa noite, é o Bono 074, decolou a saída da EL. 074, contato radar, suba ao 360. Subindo ao 360, gol no 074. Na frente de Duna, autorizado, interceptado, ele é só usar? Autorizado, reporte estabilizado. Nada, Bravo, Fantasma, que chamou a estabilizar. Massa Gastro, gol 074. Confira. Tive a gentileza de coordenar Massa Gastro, gol 074. Tem um tráfego chegando no setor. Nível 350, acredito que o centro não vai autorizar. Para confirmação, a saída da EL, letra após letra é Brice. Não, negativo, perdão, foi falha minha. Da EL, letra após Eudes, ok? E Eudes intercepta pelo risco 50. Ok, agora sim, obrigado. Oi, Salvador, tô 3305 no gate 8. Aqui é acionamento. Autorizado, TAM 3305, chame para o táxi. Chamarei o TAM 3305. Torre, Salvador. O Xané 6303 acionado, pronto para o táxi, informa 96 a bordo, 3 horas, corrigindo 4 horas e 10 de autonomia, alternando o Galeão. Livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Hoje é 6303, o altímetro no 017. Afirmativo 1017, livre o táxi à direita, vai reportar no ponto de espera pronto para a decolagem. Oxané 6303. O Oxané 6224, confirmando que está livre o ingresso via Juliette ao portão 01. Ciente, autorizado ingresso via Juliette para o portão 01, Oxané 6224. Cristina Azul 489, pode iniciar? É que tem um segundo avião que vai ingressar no pátio em mais alguns segundos, está ingressando. Assim que esse segundo estiver liberado a retaguarda, está livre de iniciar o QNH 1017, chama para o táxi, Azul 4209. Beleza, faz o Fagrecei, está livre. O 4209. O Xané 6303, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera 6303. Aonde é o ponto de espera 6303? Torre Papa Romeu, Bravo Fatango. Fala Alfa Tango, boa noite, confirme pouso na 10 ou na 17? 10, Bravo Fatango. Ok, Bravo Alfa Tango, está autorizado pouso na 10, vento é 100 graus com 9 nós e o altímetro 017. Autorizado pouso, Bravo Fatango. Qual é o estacionamento do Bravo Alfa Tango após o pouso, por gentileza? Parte de carga, o Bravo Fatango. Sete. O Xané 6303 após o Caravan que pousa ali e mantém a 10. Afirmativo, após a passagem da aeronave Caravan na final, vai alinhar e manter a 10. 6303, obrigado. controle, Mike Gato Black. Vocês não desviam do 5 à direita? Pois é. Sim. Mike Eco Juliette, autorizado 2000 pés. Após desvios, mantenha a proa de Duna, reporte no localizador. Tem ativo. A proa de Duna, retornando proa de Duna, tomará no localizador de Black. Duna 076, chame Recife 1251. 3305, está com 9 meia bola, 3 horas e 40, alternando Natal. Livre o táxi, contornando o pátio 1, após Índia e Alfa, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem. Então 3305, seguirá um azul puxado aqui no setor norte do pátio. Estimativa, entendido que vai contornar o pátio 1, Índia Alfa, para prosseguir atrás do azul, multar 3305. Romeu Bravo, Alfa Tango, no solo Zulu 5, ao livrar à direita, cruze Alfa, ingresse via Kilo no pátio 3 e esteja atento ao balizador no pátio 3. 7, o Bravo Tango, graças. Táxi azul 4209, 65 a bordo, 2050, até na galinha. Livre à direita, chama no ponto de espera, pronto para decolagem azul 4209. Livre à direita, pronto, ponto de espera 4209. Hoje é 6313, livre decolagem na 10, o vento é de 100 graus com 8 nós. Livre a decolagem, cabeceira 10, iniciando o chamé 6303. Boa noite, 3178, informação brava. 3178, ação identificação, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste 10017. 2017, chegada a mar, 3178. Azul 4209, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4209, ali mantém 10. Ali mantém 10, azul 4209. Obrigado. Puxa 6313, decolou os 17, o controle 120, decimal 8, boa noite. Controle 208, grato, bom trabalho, boa noite. Boa noite, o Chané 6313, decolado, não se escuta. 6313, sobe a 360, direto da EL. Ok, 6313, subindo 360, na presente autorizado, voa direto da EL, 6313, obrigado. vá aguardar ainda mais dois minutinhos, o avianca à sua frente está fazendo a mesma subida para o mesmo nível, ok? Gente, azul 4201. Não, azul 4209, livre decolagem da 10, o vento 1000 graus, 8 nós. Livre decolagem da 10, 4200. O 3305 ali mantém 1-0. Esse ali mantém, o 3305. Como é que eu, Mike, Eco Juliette? Gente, agora em transferência. É algo isso aí? Não, tá hoje não. Interceptando o localizador, o Mike Eco Juliette Visual. 2-1, controle em 1-2-0, decimal 8, tenha uma boa noite. Controle 2-0-8, azul 4-2-0-9, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4-2-0-9, decolado na Dael, cruza 2000 pés para o 360. Suba 360 direto da EL 4209. 360 direto da EL 4209. Santa 3305, livre decolagem na 10, o vento é 1000 graus, meia dúzia de nós. Gente, livre decolagem, Santa 3305. Salvador, o Rio 5972 está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamarem para o táxi, não acertamos. Plano externo, passe travado, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, autorizado pouso na 10, o vento é 1000 graus com 8 nós. Qual o pátio de estacionamento, por gentileza? O pátio seria o pátio da Bata, senhor. Possibilidade da presente com a esquerda aqui para a base da vontade? Está propondo o cancelamento do plano de instrumento para visual, é isso? Afirmativo. Ok, está autorizado então, cancelado o plano agora os 2-3, reporte interceptando a final da 1-7. 7, 7, Mike Eco Juliette, obrigado. Alfa 3305, decolou os 23, o controle 120-8, boa noite. 308, obrigado, boa noite, amigo. Salvador, boa noite, o Delta 3305, decolou com os 2000 pés no momento. Boa noite, contato radar, subo 330-3305. 330-3305. Autorizado, Parque da Alma 7, você andar para o Parque Eco Juliette? Afirmativo, avistado, está livre o pouso já na 1-7, o vento é 1-0-0 graus, meia dúzia de nós, e o altímetro no 0-1-7. Ciente, Parque Eco Juliette. Aqui é a Culex, eu solo aos 2-7, atrasado o backtrack e tenha uma boa noite. É, obrigado, até amanhã. Até amanhã. Então 3305, Recife 2685. Recife 2685, botão 3305. Entra 1-0-0 graus com 5 nós. Livre pouso na 10-3-1-7. Salvador, o Rio 5972 com 5 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 10 de autonomia, pronto para o táxi. Livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem, Rio 5972. Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera, torre. 23. Ali mantém no 0 Rio 5972. Alinha e mantém 5972. 3178 no solo aos 30. Pode virar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 07. Pode confirmar, por gentileza, o tá 3178. Com certeza, perdão. 3178, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 07. Seu solo foi aos 30. Beleza, Alfa Juliette para o 07. Obrigado, uma boa noite. Está na sua escuta ainda. Boa noite. Rio 5972, está livre, alinhada e decolada 10, vento de 100 graus com 8 nós.